cotejamento correto, me chama quando pronto pro push. Confirma o pátio 3? Afirma o pátio 3. Xanã 6327 para pushback acionamento, gate 0. Xanã 6327 autorizado, pushback Solas 31, libere direita, via Eco, chame Sol 1219. 219, librando de Eco, 396. Solo Gon 396, liberou? Gon 396, prossegue via Alfa, vai manter a posição antes da Juliette, ok? Aguardando. Seu gate encontra-se ocupado por um tráfego da companhia que ainda não solicitou push. Sente o Gol 396, liberou. Mantém alfa antes da Juliette. 217. Corre, Salvador, Xanel 6314, no localizador. 6.3 milhas externo. Boa tarde, Xanã 6314. Continue a aproximação, reporte no externo com o trem baixado e travado. Fomos ao número 2 na aproximação. Negar 1002. Afirmativo 1012 na reportagem. Baixa travada. Alfa Zulu, chame na frequência 119.8. Oi, eu vou na 396. Siga. Qual seria a nossa posição de parada? O 4. Tá. Eu poderia confirmar com a infra-aero, porque temos aqui um visual que eu estou enxergando 3 ou 4 posições desocupadas. Não teria como coordenar outra posição pra gente, por favor? Eu posso tentar, mas uma coordenação da sua companhia junto ao infra-aero. Como a infra-aero monitora essa frequência, ela provavelmente deve remanejar o senhor. Só um minuto que eu já falo com o senhor, tá ok? Tá legal, obrigado. Eu já falei com a companhia também. Muito obrigado. 327 está pronto para o táxi com 89 VOB, altera Aracaju, 3 horas e 25. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1012, tenha um bom voo. Bravo, Índia Alfa, 649 na escuta? Tô no 649 na escuta? 6327, quanto espera pronto? 3217, na sala 35, libere direita, via action, só ali 1219. 1219, portanto 3217. Ao livrar, solo 1219, obrigado. Nada. Passou externo, tem pouso baixado travado, 63 e 14. 63 e 14, livre pouso. 190, vento 070 graus, 209. Livre pouso, 63 e 14. 6327, boa tarde, mantém ponto de espera da pista no zero. Galera, mantenha, vou chamar 63%. Negativo, mantenha o ponto de espera. Via Alfa, Kilo, Bate 3, para posição 1-0. Obrigado, 3-2-1-7. Fazer a posição 1-0 do pátio principal, tá ok? Afirmo, posição 1-0 do pátio principal. Alô 396, escuta? Me escuta, 396. Entrei em contato com a Infraero conforme solicitado, a mesma informou que você vai aguardar a saída do tráfego da companhia, ok? Paciente, paciente. Então a 396 vai aguardar aqui. Vai aguardar aqui, bem. Falou para a coordenação, o Xané 6321, vai chamar em mais 10 segundos para puxar no 6. Estou aguardando só o operador siga. Gente, me chama quando eu estou totalmente pronto, por gentileza, 6321. Eu tenho uma aeronave da tanque e vai taxiar, vai passar a retaguarda do senhor, ok? Positivo, nós escutamos, está indo para 10, só para coordenar com o gol, isso vai facilitar alguma coisa. Muito obrigada. 07, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso, quem negar 1-0, 1-2, reporte baixado e travado. 1012, reportar abaixado e travado, aguardando instruções para o pouso na pista 1-0, gol no 807. 6327, ali mantém pista 1-0. Falou, 35241, pátio 3, posição 4, para solicitar acionamento na posição para o posterior push. Acionamento é a critério do comandante, me chama quando pronto para o push. Solo bom 649, pushback acionamento. Solo 649 autorizado, push acionamento sem ataques. Ataque do 649. Salvador, azul 4113, sente a informação. Victor, 360 para Campinas. 4113 para Campinas, está autorizado o nível 360. Seu decola da 10, compra o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesulu no meio, Brava Pesulu Drive. Aciona o código 5522 e a frequência do controle 119.8. Ok, então autorizado Campinas 360, a gente do Colanda 10, da El Leda Bridge, 5522, no transponder 119.8.2. A aerovia inicial a Pesulu 10, sua Azul 4113. A Pesulu 10, Bridge, a Pesulu 16, a Brava Pesulu 13. A Pesulu 10, Bridge, a Pesulu 16, Brava Pesulu e Trive, Azul 4113. Me chama quando pronto para o posto no 8. Toma o zero. Gente, foi autorizado, vento 1 a 00 graus, 199 gol, 1807. 807. Mostrei a 6314 na. Na Alfa, na escuta. 6314, prossegue Alfa, vai mantendo posição antes da Juliette atrás do tráfego da Gol. Afirmativo antes do ponto da Juliette, chama 6314. Prossiga. Bom, ajudaria bastante se eu ficasse na entrada do pátio 3 a fim de liberar via Juliette para o companheiro ingressar no 4, por gentileza. Ok, agora. Muito obrigado. Obrigado. solo agora sim, o Chané 6321, tá pronto na 06. Chané 6321, autorizado, puxa no meia dúzia. Autorizado, chama na taxa. O Gol no 396 é condicionado ao tráfego da companhia, assim que o mesmo se posicionar na saída do pátio 3, seu ingresso é via Juliette pro 4. Ciente, assim que a aeronave livrar aqui a entrada da Juliette, prossegue o Gol no 396. É, senhorita, só para deixar aí aqui a entrada, não autoriza. Nós queimamos o combustível aqui de graça, porque a posição 5 ficou livre o tempo inteiro. Pois é, o tráfego à retaguarda do senhor está indo para os 5. Acredito que seja um gerenciamento, mas esse tipo de reporte é muito importante para a gente, para que seja feito uma melhor coordenação quanto a isso, para que esse tipo de coisa não aconteça. Pois é, a gente fica queimando combustível aqui e depois as coisas não dão lucro, né? Mas tudo bem. Vambora. Obrigado, viu? Boa tarde. Muito boa tarde. Bom, ou concorda com o colega na empresa também, né, que nós somos cobrados a também economizar e o resto dos departamentos não ajuda a gente. Obrigado. Por nada, obrigada. Gol no 807, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. O Oceaner 6314, atenta ao tráfego da Gol na saída do pátio 3, ingressa via Juliette para o 5, por gentileza. Juliette para o 5, 6314. Atento ao Gol que está saindo. Gente, o Gol vai manter a posição e vai guardar o Oceaner ingresso após eu liberar o senhor, ok? A mensagem para o Oceaner, correto? Pode seguir direto para o 5, correto? O Oceaner 6314 vai ingressar via Juliette para o 5. Só atento ao tráfego da Gol que encontra-se na saída do pátio 3 terminando o push. Afirmativo. Alô, 35241 para o táxi, POB 66, autonomia de 4 horas, alterna Montes Claros, Serra Brava, Mike, Kilo. O 35241 vai seguir o tráfego da Gol à sua frente como o número 2, ok? Prossegue até a saída do pátio 3, aguardando instruções para prosseguir. O altímetro marca agora 1012. Ok, seguindo o Gol, aguardando até o pátio 3, 35241. Autorizador no gate 5, Oceaner 34. Nação da Infraero junto à sua companhia, comandante. Mantemos escuta a guarda, por gentileza. Para o táxi Gol 1649, o POB é 103, 2 horas, Aracaju. Assim que o tráfego da Oceaner ingressar no 5, o senhor segue em frente via Índia e Alfa, e quando no ponto de espera, 118.95. O altímetro marca 1012. Alfa 1295, obrigado, por favor. Táxi do Chané 6321. Nós estamos 111 a bordo, com 4 horas e 30 de autonomia, alternamos Goiânia. O Chané 6321, ciente, vai seguir como número 3, vai ceder passagem ao tráfego da Gol, após a TR da Trip, segue a retaguarda no mesmo, via Pátio, Índia e Alfa. Quando no ponto de espera, 118.95. Altímetro marca 1012. Vamos seguir o Trip pelo Pátio, e aí lá na Alfa, monitora, o Chané 6321. O Gol no 807. Vai ceder passagem ao tráfego da Oceaner, o terceiro tráfego vai passar na Juliette. Após o seu ingresso via Juliette para o 02. Após o segundo tráfego da Oceaner, o primeiro tráfego da Oceaner vai para o 02. 2109, tenha uma boa tarde. Corre Gol 649, depois espera pronto. Vem decola Gol no 649, vento 090 graus, 1559. Livre decolagem de pistão no zero, Gol 649. A posição é a 03 no pátio 3. Aquilo pátio 3 na remota 037. Zulu, prossiga para a torre. Na próxima Piatã, minhas pernas vão começar a bate 3. Eu até acho que Zulu, reporte no Travessura da Torre, Salvador. Reporta lá. Eu tô Rio, 5241, pode ficar atrás. Sente, boa tarde, Trip 5241, não mantém ponto de espera da piscina zero. Uma 649, decolada 46, chame agora o controle em 119, décima 8. 198, boa. Salvador, no gol 9280, boa tarde. Boa tarde, gol 9280. Reporte baixado de trabalho, que negar no 0 no 2. Passando externo, baixado de trabalho, gol 9280. Gol 9280, informa o tráfego à sua direita, 500 pés, tipo helicóptero, não irá interferir com essa aproximação. Calibre o pouso, pistão a 0, vento 0, 90 graus, 15 knots. Calibre o pouso, gol 9280. Para o táxi, eu fico na direção. O número 9 chamou o táxi? Prossiga. Guarda aqui essa migração no meio que tá sem ninguém pra chamar aqui o balizamento. Change. Foi o hotel Oscar Lulu no seu Travessu, observando a aeronave 190. Papatango até Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu existe sobrevoo de pessoas e aeronaves. Reporte no solo do Pátio 3, informa o tráfego do, da Trip 1BR iniciando o push. Gente, informa lá no solo do Pátio 3, observando o Hotel Oscar Zulu. Azul 4118 para Confim está autorizado a nível 360. Chuva decolada 10, cumpre o perfil da saída da AEL. Após voa Leda e após Leda Bridge, onde intercepta a Perzulu 16 até o destino. 5562 é o código transponder, 119.8 é a frequência do controle. O planejamento correto, chama quando pronto para o push. 9280 no solo de 49, libere direito, time solo em 121 decimal 9. Direita 219. Solo Salvador, 9280. Prossegue via Alfa Juliette para o 612. Alfa Juliette, 06. Livre decolagem, 5241. Eu acho que eu estou no solo 50, no corte de frequência livre. Validação Guarulhos, 360. Confirme por gentileza, pro. É o TAM 31955360 para Guarulhos. Um minuto, cópia por gentileza. Prepara a Daeleda Eudes. Daeleda Brice, aguardando cópia do TAM 31955. Daeleda Eudes, a rota que tem aqui do senhor é pela Pesulo 44. Ah, sim, Matheus. Daeleda Eudes, obrigado. Salvador, Azul 4113, se tiver estacionamento, posição 8. 4113, está autorizado. Puxa para estacionamento, chama táxi. Chama Deus. Gol 9280, vai manter a posição antes da Juliette, por gentileza. Gente, antes da Juliette, o gol 9280. Tripe 5241, decolada 52, controle agora em 119.8. Bom voo. 119.8, obrigado, 5241. E em frente, Indian Alpha, no ponto de espera, 118.95, altímetro marca 1012. Segue em frente, Indian Alpha, no ponto de espera, chamado 5627. O Gol 9280 vai ceder passagem ao tráfego da Trip após o ingresso Juliette pro 612. Segue passagem ao Trip após o ingresso para a Juliette por conta do Gol 9280. Informo, devido ao mesmo perfil de decolagem, vou manter a posição durante 5 minutos. Até. Posição por 5 minutos, confia? Afirmo, 5 minutos. Se tiver visto, haveria condição de coordenar com o controle e mantermos a proa e termos retornado após a decolagem ou não? O mesmo que solicitou isso, o CNM 321. Quebec Serra, muito boa tarde. Pode se encontrar em pista que decola por gentileza. Está autorizado para Morro de São Paulo, decola da 107 no Axé, após decolagem direita, 0123 transponder, 120 decimal, 120 não, desculpa, 119 decimal 8 a frequência do controle. Acionamento de táxi, 118.95.012 no altímetro. Quebec Serra, libre acionamento de metade. Alguma alternativa e autonomia, por favor? Azul 4193. Gente, 4193, contorno a parte Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1012. Primativo, prossiga. Iniciando na captura 10, da Sané 6321. Transformador 35627, com espera pronta. Boa tarde, livre 5627. Ali mantém-se na zero após a rolagem do tráfego. Tráfego ali mantém 627. Autorizado São Paulo Guarulhos, no nível 340. Decolando a pista 90 na saída da EU, Leda Hills, em Eudes, intercepta o 44 e conforme a navegação. 5549 transponder, 198 é o controle de saída da 315. Rotejamento correto, chama a cola pronto para puxar. Demorado. Livre decolagem 5629, 0 graus, 189. Livre decolagem 5627.